acontece aqui, não dá pra entender. Polícia, racista, querendo matar você. Não me pergunte por quê, não vou saber te responder. Porque eu sou diferente, eu sou, vou bater de frente, vou. Falo a verdade para muita gente, doi o que doer, não vou te esconder. Se você não vale nada, eu falo pra você. Se é o meu amigo, meu respeito vai ter. Deus me fez assim, eu não vou mudar. Eu sou negro, sou, minha cor eu vou honrar. Tenho meu orgulho, vou me valorizar. Não sou esses manos que tem nesse lugar. Quem é malandro sabe, é melhor deixar pra lá. Quem quiser me ouvir, é melhor escutar. Malcolm X, Luther King, lutou pra melhorar. Morreu como os guerreiros, meu aplauso eu vou dar. Nelson Mandela, zumbi, eu também vou aplaudir. África, Brasil, mano, é isso aqui. Os mano tão ligado, os mano tão aqui. 20 de novembro, nós vamos conseguir. Feriado nacional, espaço cultural. Consciência negra, levanta a moral. Aqui é CL, a posse, firmeza total. Aqui ninguém rebola e não paga pau. Pega mal, o nosso som é rap nacional. Vai entrar na sua mente. Se você tem fé, vai quebrar a corrente. Se não tem atitude, é melhor sair da frente. É tanta fita louca que acontece na quebrada. Mais um que vai pra vala por causa de prosa errada. Caguentagem e pilantragem é fácil, né, João? Vim aqui me exterminar. Cê é louco, só pipoco, sobrou pros outros. É fácil não ter família pra pensar nem lamentar. Você mesmo é que vem da sentença. É o condenado, juiz equivocado. Não precisa nem ser mágico pra saber de qual lado ele está. Fica ligeiro, true, pra não vacilar. Eu tô ligeiro, João, e os parceiros tá na febre pra saber de qual vai dar. Procurar eu não vou, mas se vir demorou. Já constou conversinha, fofoquinha e blá blá blá. Tô na fita pra trocar, gosto de caos, bico de lá. Tudo a fim de derrubar pros pés de bota. Só eu, cabuloso, cresce o olho no que é dos outros. Viver de corre, cês não quer. Mas aí, vai achando que nós é mané. Mas é ligeiro e bem rasteiro e cês não pega nós. Eu tô no corre o dia inteiro, os maloqueiros no veneno. Procura sossego, uma pá vive de desespero. Desespero, eu sou mais um, a voz do gueto, gueto, gueto. Se pá, mais um, sou mais um rapaz comum. Meu lugar, lugar, CL é o meu lugar. Se pá, mais um, sou mais um rapaz comum. Meu lugar, lugar, CL é o meu lugar. Siga, vai na fé, só guerreiro é. Tem pra quê? Se vai complicar. Outro rumo, só Deus sabe onde tudo vai parar. Ladrão na mira de ver tudo acontecer como tem que ser. Procurar, resolver, não envolver. Mas tudo vem na mente, claramente. E a vontade de atirar no oponente. Bater de frente, ultrapassar, atropelar sua patente. O que é bom tá no pente, de repente mente. O rap fala pela gente, siga em frente. Sempre consciente, tá no couro louco. Aqui é lobo na caçada, estimulada a fé em delinquente. Crente que o que é bom tá no pente, quem acredita nos videntes. Previsão pra você que diz que é gente da gente. Mais um lesado, por dentro estão rindo de você. Pega seu dinheiro e te manda se fuder. Se pá é mais um. Clássica canção que ultrapassa o tempo. A luta do irmão com isso vai sobrevivendo. Ironia do destino, conflito na quebrada. A imbecilidade não aceita a palavra. Se eu estou em sua casa, tiro o meu chapéu, percebe? Sou JR que se fez cantador pra muita gente, que rimou pros loucos. De repente a mente é público, alvo dos cifrões que se interessa. Nunca participou dessa conversa. O assunto é favela, gírias pra quem pode que eles são de vida. Somos fortes, o povo unido jamais será vencido através da fé. O que Deus quiser, sejas feito primeiro. Tudo se complica quando envolve dinheiro. Então, como é que faz? Não pode voltar atrás. Mas tudo que desejei, foi assim que me arrumei. E o prêmio desse mês vai pros guerreiros. Lutou o tempo inteiro, nunca desistiu. O invejoso viu, não aguentou, caiu. Bum, sumiu. A perseverança incomoda, destroça. Maluco, abre a roda e veja quem tá aqui. Vê como começou. O império construído à base de muita luta, tudo por amor. Sei que muitos pulou fora no início que presenciou. Negros gladiador, pra aliviar ouvia rap o dia inteiro, bom escutador. Nessa levada cabulosa nos trouxe aqui pra prosseguir, interferir, lutar até o fim. Até o fim. Siba, mais um, sou mais um rapaz comum. Meu lugar, CL é o meu lugar. Siba, mais um, sou mais um rapaz comum.